André Santos trabalha em videojogos, acima de tudo, é o responsável pela Nectar Interactive, que é uma empresa, uma startup, uma empresa. O que é que vocês são? Já soma-se uma empresa, não é? Bem, epá, peraí, na verdade também não. Bom, Na verdade são somos. da B Engineering, Exatamente, exatamente. É assim, na verdade a B até já foi uma startup em tempos. exatamente. No início Agora, eram apenas 4 a 5 pessoas. e agora quanto Agora é que somos mais trabalham de lá? 150. Aí, Agora epá, somos mais de 150. é Se contarmos extraordinário. com todas as equipas, já somos muitos. Não, A Nectar não, a Nectar é uma pequena área dentro da B, não é? É uma pequena área de desenvolvimento. exatamente. E em princípio é aquela que mais vai crescer, não é? Porque com a pandemia a acontecer, as pessoas tendem a usar outro tipo de utensílios, como este, como internet, como os computadores, os telemóveis, muito mais do que anteriormente. Infelizmente, vamos continuar assim durante mais um bocadinho. E Certo. vocês conseguiram aqui encontrar uma solução de marketing que utiliza o gamification, que, aliás, foi por causa disto que nós começámos até a ter contacto, não é? Porque Sim. também ter o curso há muito tempo, sabia-se lá o que era gamification há 10 anos, não é? Mas agora Verdade. é importante, é quase irrealista pensar numa solução sem que surja este palavrão, não é? A gamificação nesse contexto. Podes-me explicar um bocadinho como é que Sim. vocês encaram o mercado com isto? Claro. Por acaso, o chavão, este termo gamification, é um termo que muitas vezes nem é bem recebido por toda a gente, porque primeiro porque se calhar também não percebem muito bem o que é, e segundo também porque, e como disseste muito bem, há 10 anos atrás ninguém conhecia, mas há 10 anos atrás se calhar já se começou a explorar este tema da gamification. No fundo, é pegar no conhecimento que existe dos videojogos e aplicá-lo ao mundo do trabalho, não é? Portanto, ao Exatamente. mundo corporativo. Sendo que, desde há 10 anos para cá, têm-se sido feito imensos projetos nesta área, mas só agora eu diria que estamos a chegar a um ponto de maturidade suficiente desta metodologia, quase que é aplicada nas empresas, que de facto está a ter resultados práticos e que tem benefícios a todas as áreas, não é? Porque nós, na verdade, quando pegamos em gamification, pegamos no conceito muito simples de agarrar em métricas que vão mexer no jogo que estamos a jogar. A diferença, na verdade, que eu costumo dizer aos clientes até e aos nossos parceiros, que é a gamification é igual a um jogo, só que a única diferença é que estamos a alimentar o jogo com métricas do mundo real, em vez de pegarmos num comando e estarmos a mover o Super Mario da esquerda para a direita e a saltar, não é? Mas Essa é a também diferença. podemos fazer isso, não é? Ganhando pontos e Podemos medalhas fazer, para. exatamente, exatamente. Mas é assim, mas é importante dizer sempre isto, que é, nós na verdade não estamos a pôr os colaboradores a jogar, nem é isso que queremos fazer, nós queremos continuar, não queremos alterar o percurso de trabalho que as pessoas que já têm, e só estamos a agarrar nas métricas e a dizer que, agora de uma forma mais bonita, que eu estou a atingir os meus objetivos e que eu vejo o meu progresso, de facto, de uma forma visual, que é muito mais perceptível e mais apelativa, não é? No fundo. Porque, ao cabo, são recompensas, e quase Sim, imediatas, porque as pessoas conseguem perceber que os objetivos começam a ser alcançados de uma forma muito mais exatamente. rápida, e menos dolorosa em termos de trabalho. Exatamente. E também há alguma diversão. Porque temos que ter sempre uma recompensa associada, isso é um facto. Mas o benefício maior da aplicação da gamification no contexto corporativo é que te vai dar muito maior visibilidade daquilo que tu estás a fazer na realidade. Muitas vezes nós, quando estamos a trabalhar, estamos completamente imersos em trabalho e muitas vezes nem temos uma percepção do que é que nos falta para atingir determinados objetivos. E o jogo, o que vai fazer, é que vai-me dando uma constante atualização e visualização do meu progresso e eu vou tendo uma noção muito mais clara de que, ok, já só me faltam 5 chamadas num call center, por exemplo, para conseguir atingir o meu objetivo com sucesso. Pois, porque E isso vocês é muito bom, trabalham não é? para departamentos comerciais, para recursos humanos, para call centers, para formação, para os próprios operadores, não é? E operadores de teletrabalho, Costumamos tecnicamente dizer agora. é que, exatamente, o que costumamos dizer que na verdade a gamification pode ser aplicado a qualquer sistema que exista, desde que nós possamos medir performance e as métricas, não é? É a única regra que eu diria que tem que ser, tem que existir. E porque nós temos que ter um ciclo de atividade associado. Podemos medir a performance diária, semanal, mensal, mas de facto temos que estar a medir alguma coisa. Para quê? Para nós mostrarmos no jogo que ele está a evoluir e que está a alcançar os objetivos. A base da gamification é essa. E depois é assim, nós com o tempo, obviamente, também vamos conhecendo melhor como é que as empresas trabalham e quais são as necessidades que existem. E isso tem-nos permitido, ao mesmo tempo, também ir explorando outro tipo de soluções, como é o caso dos Adver Games, por exemplo. Os Adver Games, onde aí já exploramos uma perspectiva mais de marketing com outro tipo de comunicação. Como missão também, vocês na NetArt Interactive têm, desenvolvem videojogos, desenvolvem plataformas, não é? De formação, etc. E depois tem esta questão dos Be Brave. Quem quer que me explique um bocadinho o que é isto do Be Brave? Ou do Be Lucky, são nomes muito engraçados. Aproveitamos o nome da empresa também, obviamente. Mas o Be Brave é o que está aqui atrás, já agora, alguns dos exemplos de ecrãs que nós temos no Be Brave. O Be Brave, no fundo, foi o software que nós desenvolvemos desde a criação da Nectar e que temos vindo a aprimorar. A ideia é que nós pegamos, o Be Brave vai pegar nestas tais métricas que eu estava a referir, vai pegar em objetivos, em ciclos de atividade, e onde nós vamos mostrando ao jogador um herói que vai conquistando torres. No fundo, estamos a dar uma narrativa e estamos a representar a vida de um colaborador num jogo, através de uma narrativa, vamos contando uma história. Nós temos o nosso personagem, o nosso herói que vai conquistando estas torres. Não é? Ao fim e ao cabo, exatamente. Mas eu diria que é fundamental. Exatamente. É fundamental, da nossa perspectiva, que efetivamente a gamificação tenha uma componente narrativa, que conte uma história, porque isso vai criar uma ligação muito maior da pessoa, do utilizador real, com aquilo que está a ser demonstrado no mundo digital. Porque para isso já bastavam, se calhar, um dashboard com números, onde eu vou olhando para os objetivos, mas depois isso não me diz nada propriamente dito. Se eu tiver, de facto, ligado a um herói que vai avançando e vai contando ali as dificuldades que ele foi encontrando nessa aventura, e agora tem que enfrentar os seus maiores medos, e vai ter que derrotar os seus adversários, mas tudo isso está a ser alimentado por aquilo que estás a fazer no mundo real. Essa é a parte gira da gamificação. E no Be Brave nós demonstramos muito isso. Temos um sistema narrativo montado, vamos contando a história ao longo do tempo. As pessoas vão ganhando recompensas, lá está, vão ganhando moedas virtuais, vão ganhando cartas de jogo, inclusivamente, pronto, tudo recompensas que depois podem também estar ligado ao mundo real através das recompensas extrínsecas, não é? No fundo, porque a gamificação tem que ter essa ligação com o mundo real, porque as pessoas vão fazer alguma coisa para atingir um objetivo e depois ter uma recompensa, claro. Tudo é muito mais adulto do que se pensa, não é? As pessoas pensam que a gamificação quase que é para brincar, que é para malta nova e tal, mas não. Isto dá um boost, incrementa muito o trabalho profissional, porque os objetivos passam a ser palpáveis, não é? Visíveis. Palpáveis, exatamente. É? Exatamente. É essa a mesma ideia, porque é isto e aquilo que estava a referir anteriormente. Nós, por exemplo, no Be Brave, o jogador não tem nenhum controle sobre a batalha que está a acontecer lá na história. Ele só vai fazendo os seus trabalhos habituais, e as métricas é que vão alimentar esse sistema. Não alteramos, não pedimos ao jogador para agora joga durante 5 minutos para avançar no jogo. Não é isso. E a gamificação não pode ser isso, senão isso é um jogo. Se é um jogo, não é gamificação. E pronto, o Be Brave é um bocado isto, e que nós conseguimos aplicar depois a muitos contextos. Não só um ambiente comercial, mas como de operações, de formação. No fundo, lá está, aquilo que eu estava a referir. Sempre que nós tínhamos um ciclo de atividade e onde consigamos medir performance através dos indicadores, estamos bem com o Be Brave. Então, e qual é a diferença entre o Be Brave e o Be Happy? O Be Happy não. Ou o Be Lucky. Agora estava pensando na música. Também é uma boa música. Também é uma boa terceira também podia ser um novo produto. O Be Lucky surgiu de uma ideia muito simples. Assim, na verdade, o Be Lucky é uma slot machine, ok? Mas qual é que foi a ideia inicial? Nós pegarmos numa slot machine, que eu, como colaborador, chego ao trabalho e carrego num botão de spin, e eu vou ter, tal como uma slot machine, símbolos a rodar até cair uma combinação de três símbolos. essa combinação de três símbolos podia ser uma coisa tão simples como parabéns a ganhar, acabaste de ganhar um pastel de nata. Por exemplo, não é? Era uma coisa gira, não é? Eu chegar ao trabalho, carrego no botão, é, não, acabei de ganhar, ou um café. Para a canela tens que jogar mais. Tens que rodar outra vez para ganhar a canela, exatamente. Mas pronto, a ideia é que isto pudesse ser uma ferramenta utilizada pelos recursos humanos para dinamizar a presença dos colaboradores na empresa, para as pessoas poderem chegar ao trabalho e terem, de facto, ali uma ferramenta divertida, porque depois o que é que isto vai fazer? Isto depois tem o efeito bola de neve, que é a pessoa carrega num botão, ganhou um prémio, mas se não ganhar, vai ganhar pontos, por exemplo. E então o que é que acontece? Ele vira-se para o colaborador que está ao lado e diz, quantos pontos ganhaste hoje? Ah, ok, ganhaste 10. Então, mas em que lugar é que estás? Epá, eu estou em primeiro. Não, mas eu ainda só estou em segundo, tenho estes pontos. E entretanto, quem é que está em terceiro? Ah, é o João do marketing. E entretanto já estás a conhecer o João do marketing, que não conhecias. Estás a falar com os teus colegas, pessoas se calhar que eram mais reservadas e que agora se calhar começam a falar umas com as outras. É um engagement físico que vocês conseguem provocar, não é? Exatamente. Agora com um formato mais digital e mais remoto, isto funciona também perfeitamente, quer dizer, isto dá para criar e nós temos tido alguns requisitos nesta área de dinamizar também aqui as festas de Natal, não é? Porque agora não há os jantares de Natal, não é? Exatamente. E então as empresas querem fazer é um dia mais divertido, através do Zoom ou através de outra ferramenta, mas depois que tenha ali uma componente de jogo, algo divertido. Então, O nosso e-lucky funciona perfeitamente para chegar ali ao final do dia. Malta, vamos lá todos carregar no spin vamos comer o pastel de nata. E ver quem ganha o bolo de rei ou o Fava. Então, os Adver Games têm muito a ver com isto, não é? Os Adver Games. É uma abordagem ligeiramente diferente porque aposta no mérito do jogador. Ou seja, a diferença aqui é que nós estamos com o Advergame, estamos a fazer jogos estilo arcade, ok? Estamos a aproveitar aquilo, o conceito de um jogo arcade, que essencialmente era, mas agora a malta mais nova nem sabe o que é um arcade, se calhar, mas ir a um salão de jogos. Os emuladores e tal. E os emuladores também, sério, exatamente. Mas quer dizer, nós íamos a um salão de jogos para jogar um jogo arcade e o nosso objetivo era fazer a pontuação máxima. Este era o objetivo de um jogo arcade, não é? E é isso que nós fazemos sempre nestes Adver Games. O que é que significa? Significa que uma marca pode pegar num dos nossos jogos e utilizá-lo para uma campanha, para um passatempo, por exemplo, e onde os jogadores, os que vão participar, têm que atingir a pontuação máxima e se forem o melhor jogador vão ganhar o prémio. Nós fizemos isto no passado com uma EDP ou com uma Galp, onde o objetivo era oferecer bilhetes para o Rock in Rio. Não é? Nós chegamos a um público muito mais vasto, porque jogadores hoje em dia são cada vez mais, é uma audiência gigantesca, e estamos a dar uma experiência muito positiva e divertida para os seus, agora, novos clientes. Pensando no que pode ser negativo em toda esta questão da gamification e dos jogos, achas que as pessoas poderão ficar dependentes destes processos e passar mais tempo que devido a jogar e a tentar a solução? É assim, né? Gamification tem que ter uma perspectiva, Adver Games outra. Nos Adver Games, eu diria que se calhar quanto mais as pessoas jogarem, melhor. Porque vão ter mais hipóteses de jogar e de obter os melhores resultados. Mas aí estamos a falar de consumidores finais e portanto, não é um problema, diria eu, portanto, o jogador... Ele, se não for jogar o jogo da EDP, vai jogar o World of Warcraft ou Fortnite ou qualquer coisa assim, não é? Mas se estiver a jogar um jogo da marca, melhor ainda para a marca, não é? Claro. Agora, no caso da gamification, de longe nós não queremos que eles fiquem agarrados ao jogo. Não. Até porque o jogo está estruturalmente pensado para que a pessoa nem possa jogar durante todo o dia. Exatamente. Só possa jogar em determinados momentos do dia. Precisamente já para não quebrar o flow de trabalho e não quebrar esse ritmo, não é? Não é esse o objetivo. Quase que diria que a gamification funciona naquele... Certo, exatamente. Pode ser o coffee break, pode ser ao final do dia, para vermos como é que foram, quais são os resultados que nós obtivemos durante esse dia. É mais nessa perspectiva. Então, diz-me uma coisa, a Nectar Interactives tem, além de ter um Natal agora cheio de trabalho, não é? Quais são os próximos passos? O que é que vocês têm aí escondido no bolso para conseguirem continuar a crescer? É assim, nós, para além da gamification e dos advergames, nós temos vindo agora a explorar cada vez mais aquilo que são os hyper-casual games, ou seja, um dos géneros de jogos que são cada vez mais jogados em mobile, não é? Portanto, nos telemóveis. São géneros de jogos que conseguem estar nos tops durante algum tempo e que, de facto, têm muita, muita gente a jogar. Estamos a falar de milhões de jogadores. E qual é a nossa ideia? É que nós conseguimos pegar no conceito de criação de um hyper-casual game e aplicá-lo na criação dos jogos, dos advergames para as empresas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que é, um hyper-casual game é um jogo que é muito simples de jogar. O próprio nome está a dizer o que é, não é? Ou seja, é um jogo que ainda é mais que casual do que o casual. não é? Portanto, são jogos muito simples de jogar, onde eu basta carregar, tocar uma vez no ecrã e tenho sucesso, qualquer coisa deste género. O que é que isso significa? Que se nós puder criarmos jogos para as marcas que são tão fáceis de jogar, então conseguimos ainda cada vez mais chegar a um público mais vasto, não é? E no fundo, o nosso objetivo agora é trazer essa experiência que temos tido no desenvolvimento dos hyper-casual games e levá-los para as marcas também. Toda esta vossa produção é in-house ou tem. Nós temos uma equipa de desenvolvimento que consegue conceber todas as ideias desde raiz até à produção final. Ou seja, Então, nós quantos é que vamos de A a vocês são Z, já na aí verdade. na Não, é casa? assim, nós na verdade. Na verdade, nem precisamos de ser muitos, ok? E somos uma equipa relativamente pequena, com 4, 5 pessoas, depende também daqui dos projetos que vamos tendo, não é? Mas é o suficiente porque nós conseguimos criar estes jogos muito rápidos, não é? A ideia é precisamente essa. Nós, Mas repara, não. o conceito é que é importante, não é? Porque o grafismo neste campo, neste tipo de jogos, Sim, nós não temos é que menos criar importante. um. Exato, não temos que criar um Gran Turismo, não é? Não temos que Exatamente. criar um jogo assim tão realista. A ideia é que, de facto, nós conseguimos, em uma, 2 semanas, fazer um jogo para uma marca. E isto é porque também percebemos a necessidade que as marcas têm, não é? No fundo, as marcas, e nós sabemos como é que as campanhas são feitas e as agências trabalham, é sempre tudo para ontem, não é? Do género, surge uma necessidade e, ok, temos que lançar a campanha daqui a uma semana. E, ok, mas daqui a uma semana eu preciso fazer o jogo, uma semana é difícil. Mas nós, tendo em conta a estrutura que já criámos, permite-nos efetivamente responder a esse tipo de necessidades, que é uma adaptação visual do jogo para a marca muito rápida mesmo, porque a estrutura já lá está. Olá. Então, o vosso grupo-alvo, essas são as marcas, não é? Principalmente as grandes marcas já. E se, por exemplo, eu vos pedir para mim, para uma empresa de uma pessoa ou duas, não é? Um exemplo ou um trabalho específico para conseguir mais engagement com o meu, e a criação de maior tráfego para um site que eu tenho, por exemplo, também é possível? Os preços que vocês praticam são-me simpáticos, ou eu tenho que ser uma empresa São enquadrados. já com algum arcabouço aguentado? Exato. Não, é um facto que nós também, pronto, já trabalhamos com grandes empresas, mas e agora muito devido à era Covid-19, desde março, nós sentimos a necessidade de criar aqui uma oferta mais acessível ainda para as empresas, principalmente também para as PMEs e pequenas empresas que tiveram grandes dificuldades e grandes cortes a nível de budget para marketing. E então o que é que nós criámos? Uma oferta que são chamados mini-jogos. É uma subcategoria, de verdade, na verdade, dos advergames. São mini-jogos, são coisas muito simples como uma raspadinha, uma pequena roda da sorte. Todas estas ofertas que são jogos muito rápidos de se fazer, muito simples de desenvolver e rapidamente nós conseguimos colocar isso num site de uma marca. Esses jogos estamos a falar de facto com. Eu gosto de lhe chamar a entrada de gama, a gama de entrada, não é? Eu posso colocá-los também nas plataformas, desde o site ao Facebook, etc, etc, não é? Ou Exatamente, se for exatamente. obrigado só a ter este tipo de produto ou de solução apenas num meio, Não, não. pode ser? Isso pode ser em qualquer plataforma, Isso seja mobile, seja web, é muito desktop. interessante, porque realmente faço um claim, não é? Uma coisa de repente, faz ali um barulho grande para as pessoas conseguirem perceber que estamos presentes. Isso Exatamente. para as empresas que neste momento começam a ter que trabalhar mesmo em casa, não é? Que são as mais pequenas até, é muito importante para conseguir perceber que podem ainda alimentar o seu trabalho, o seu flow, para conseguir chegar a mais e mais e mais gente. E como nós sabemos, como o André falámos desde o início, as pessoas agora estão em casa. Estou agarrado aqui às máquinas, não é? No bom sentido. É engraçado. Então, vamos passar agora para os playable ads, que é uma coisa que faz assim um bocadinho de confusão. Então, anúncios que se jogam, como é que explica lá isto? Sim. Isto, no fundo, também está ligado aqui ao conceito dos Hyper Casual Games, que eu estava a referir há pouco. O que é um playable ad? Na verdade, é como o próprio nome indica, são anúncios jogáveis. O que faz com que, quando nós comunicamos algo, um produto nas redes sociais ou através dos banners em websites, em vez de simplesmente estarmos a ver uma pequena animação, uma pequena frase, uma imagem bonita, na verdade aquele anúncio já é jogável. Naquele anúncio nós já conseguimos fazer uma ação qualquer dentro do jogo O pior que a também marca. é aquilo que me acontece quando eu quero as moedinhas para os meus jogos, não é? No mobile, e tenho que gramar com publicidade, mas alguma dela dá para jogar ali um bocadinho, pelo menos para aqueles 30 Exatamente, segundos exatamente. passarem, não é? E depois passo, Correto, não é? O exatamente. download, a instalação Porque... do mesmo. Exatamente. Qual É é um que truque é. de tramar, é um truque baixo. Mas funciona muito bem. Pois, A ideia, pois. pronto, mas é isto. Mas a verdade é esta: um playable LED tem a taxa de conversão e depois de retenção a longo prazo é muito maior. Porquê? Porque o que acontece é isto: nós normalmente, uma empresa faz uma campanha de anúncios nas redes sociais, existem 100 pessoas a ver aquele anúncio. As pessoas, normalmente, isto, taxas de conversão são sempre muito baixas, mas se tu tiveres um click-through rate, portanto, um CTR Sim. de 3%, acima de 3%, já é ótimo. O que é que isto significa? Que apenas 3% normalmente. De pessoas é que vão carregar naquele anúncio com interesse no anúncio que viram, não é? Depois o que é que acontece? A pessoa instala o jogo, e a seguir vai jogar, pá, mas não gosta do jogo e desinstala logo. Exato. E isto acontece muito, não é? Muito. O que Acontece para acontece mim, por mais são as exemplo. pessoas. Exatamente. O que é que acontece num playable ad? É diferente, porque o playable ad já te está a mostrar logo no anúncio o que é que o jogo é. Já está a gerir as tuas expectativas, o que significa que as pessoas que vão clicar efetivamente naquele anúncio para instalar o jogo já são pessoas que estão interessadas no teu conceito de jogo, naquilo que tu mostraste naquele pequeno anúncio. Isto faz com que a taxa de conversão seja ainda mais alta e nós consigamos ter os jogadores engaged durante muito mais tempo, porque eles gostaram daquilo que viram logo no anúncio e agora vão continuar a jogar. Este é o benefício do Playable Ads versus. Mas estes playable ads também têm outro problema, que é a constante repetição do mesmo ad, não é? Isto não fará com que o target também fuja um bocadinho, porque fica cansado de estar sempre a levar com a mesma publicidade. Mas o jogo em si, ou seja, a mesma marca vai fazer um playable ad de um determinado género de jogo para um produto. Agora, amanhã faz outro playable ad, mas já com outro género de jogo. É como nós temos os nossos advergames, tanto pode ser um Endless Runner, sei lá, o estilo de Super Mario, com o personagem sempre a correr, como pode ser um Match Tree. Então tu tens que fazer a combinação dos símbolos como um Candy Crush, não é? E esses jogos depois são adaptados para as marcas e elas podem utilizar esses mesmos géneros de jogo dentro daquele playable ad. As experiências têm que ser sempre diferentes, porque senão, de facto, era como estavas a dizer, Pois, as pessoas iam ver sempre a já mesma nos coisa. aconteceu, não é? E Certo, portanto, certo. se ficamos ali um bocadinho frustrados, estamos sempre a ver a mesma coisa. O que mesmo, Exatamente. o que para uma empresa não seria de todo positivo. Ou sim, se quisesse passar uma mensagem. Pois isso. Olha, Exatamente. André Santos, foi um prazer falar contigo. O André Igualmente. é da Nectar Interactive, que é uma marca responsável pela criação de estratégias, gamification, advergames e outras coisas que por aqui falamos. Eu sou o João Exatamente. Gata, Muito obrigado. muito obrigado por estares aqui connosco e, olha, bons ganhos.